você acha que um homem pode ser só um apoiador do feminismo, sem ser feminista, ou um homem é feminista? Eu acredito que o homem deve ser um apoiador do feminista, porque não tem como ele ser um feminista, sendo que ele não passa, ele não sente o que a mulher sente, ele não passa por certos constrangimentos e violências e medos o tempo todo. Então é difícil você falar, tipo, eu sou algo, sendo que você não sentiu, você não passou por isso.